estás conmigo, Señor. También sé que nada acontece sem a tua vontade, oh, oh. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Diga! Todas as coisas aqueles que te amam, amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei, eu sei. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Sai do controle de suas mãos.